Titan 3604. Prossiga. Teria saída prevista para Brasília? Confirme essa aerovia. Seguindo táxi, chamar o som 219, o 905. Não, obrigado. 5 alterna 126.85. 32545 alterna 126.85.3179. Corrigindo, tá 3179. Chama Recife 1251 na alterna 133.25. Recife 3251 na alterna 3325, tá 3179. Na 991, eu entrei em contato com a sala S, ele vai retransmitir o plano. Assim que eu receber, eu pago, ok? Tá 3859, desce a 3 mil pés, ajuste 1016, reduz a 2209. A 096, pra 3 mil, reduz 3. Foi 26, desce a 4 mil pés, ajuste 106. Juliette, gol 9085. 9085, prossegue via Juliette, 309. 409, gol 8. Motor, gol 923. Prossiga. Na terra, me escuta, guarda cópia, número 2, corona 923. 298, solo aos 31, direito, 1219. Direito, 219, para 2 aviões. E ótimo, livrou. 298, prossegue de alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa, tudo bem? Para 2 a 0. 5973, alinhar e decolar, pistão 0, variável com 5 5973 da Rio, copiou? Trip 5217, complete na ILS, torre 19.6. 786, Trip 5217, obrigado, confirma até lá. Tá 3859, desce a 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil, reportará estabilizado, ILS 33259. Torre Salvador, aqui é Trip 52. 5217, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Madame, 3527. Siga o rumo, pode quebrar. Aproximando a Juliette, 4298. 4298, Sente, vai manter a posição entre a Juliette. Aqui que o tráfego da Xané inicial, táxi, só ingresso via Juliette para o 03. Ok, mantém então antes da Juliette, após o Xané, ingresso para o 03, 42 também. Paulo, 3, 4, autorização, 4, 5, para a história. Eu tenho 380 autorizado, mantendo escuta e guarda a cópia, 3. 380, 3. Qual, Xané 62, ONU para o táxi, 73, 4 horas, Guarulhos. Índia Alfa, no ponto de espera, 118,5. Altímetro marca 1016. Tem bom voo, até a próxima, Oxa. Até. 5345 para Vitória, 380, cópia. Pronto, cópia. 3, 4. Usado Vitória, 380, nível, decola da 10, e é Pesulo 44. Saída da El, Leda, Eu. Aciona 5553 no transponder, 119,35 é a frequência do controle. 5354, autorizado 380, decola da 10, autorizaria saída de. Intercepta Pesulo 44, transponder 5553, controle 119,35. Negativa, a saída prevista em acordo operacional com o controle em Recife é da El, Leda, Eus. Em Eus, prossegue via Pesulo 44. Da El, Leda, Eus, via Pesulo 44. Quando pronto para o posto, Trip. Para a próxima. Salvador, bom dia, o Xané 62, no ano, ponte espera da 10, visual com a TR na geral. 62, 1-1, alinhar e manter, fecho no zero. Aqui mantém, estava vendo o Xané 62, no ano. Autorizado o ELS X-Ray. Rio 5973, contato radar, suborno visual 310, voa direto, Romeu Fox 08. Aciona 55. 61 no transponder, 119,35 a frequência do controle. Bruno 923, cotejamento correto, chama para o próximo 10. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando, tá 3856. 62, 1-1, decolagem autorizada 10, 180 com 612. Seguindo, decolagem, né? 62, 1-1. Bélgica Bravo, livre para coordenação. Led. Alfa, tá ajudando. Autorizado, precisa de estacionamento no ataque. Autorizado, vai chamar para o ataque. 3, 4, 5. Livre, posto. 3, 2, 5, 6, 7, 6, 2, 1, 1, 9, 3, 7, 19, 35, uma boa viagem. Obrigado, 19, 35, até mais tarde. O Centro Recife mesmo não possui o seu plano. A gente está checando de passar a IED. Assim que eu tiver uma resposta, eu informo o senhor. Daniel, ou Leda? Na Pro de Leda, o Xané 62 e 1-1. Muito obrigado, Mono Leda 62 e 1-1. Estabilizou a localizadora, bilhete 5826. Web 5826, torre 1-1, decimal 6. Isso. 386, boa, o Jack é 426. Bom dia, Jack 526, está avisado, localizador. Continua a aproximação, aguarda pista livre, 5826, bom dia. Guarda no pista livre, Jack 526. Direito, 1219. O 23 é o número 2, gente. Eu tô mandando, escute agora, meu protegente. Salvador, bom dia, o 3859. 3859, muito bom dia. Prossegue de alfa, é uma deposição, antes do Juliette. Ok, está interpretado. Prossegue via alfa, vai manter posição antes do Juliette. Tá 3859. Via alfa, mantendo do Juliette, tá 3859. Negativo, vou manter a escuta aguardar. A aeronave da companhia vai sair via pátio em Jay Alpha. É o único caminho que a gente tem. Felipe, não adianta ficar dando ré, não, porque o solo não autorizou o nosso ingresso. É o Felipe 527 ATR, muito obrigado. Via Pátio em Alfa, quando no ponto de espera, 108.6. Altímetro marca 1.016, tenha um bom voo e até a próxima. Até o ponto de espera lá, 108.6, 5973, Recife, 125.45, alterna 126.85. 5826, Solon 42, direito 129. Direita 219, objeto 5826. Já entrei em contato com ele, ele já retransmitiu o seu plano para Recife, agora eu preciso que Recife trate para que eu possa autorizar, tá ok? A gente é paciente e já dentro de alguns minutos eu pago a sua autorização. Muito obrigada, 991. Direção F. 526, prossegue via Alfa. Alfa. Chamante da Juliette. 7 via Alfa, chamante da Juliette, objeto 526. Do 2223, assim que a aeronave da trip parquear na remota 12, está autorizado nisso push. 5826, ingressa via aqui, reporta na saída do pátio 3, por gentileza. Ingressa na na Tatsu aqui, eu levo uma lá na 043, objeto 5026. O 3527 poderia, por acaso, reiniciar o táxi? Claro, já foi autorizado ingressar via Juliette após a passagem do tráfego da companhia. Por gentileza, prossegue até a remota no 2. Eu desculpe, mas nós não recebemos as credenciais de autorização ao 3527. Está autorizado, prosseguir agilizando por gentileza até 11. Confirma sua posição novamente. 11. 1-1, tá 3829. 2223, vai ser de passagem ao trip que vai parquear na remota no 2 e ao tráfego da tanque vai ingressar no 11, coordenando com a equipe de solo. Após a passagem dos dois tráfegos, autorizado por 1-4. 3325, achando a 62 e 1-1. Sim. 4299, mantendo escuta e aguarda. Da LE da prevista, saída prevista. Cria a saída prevista, quando eu vou falar. Da LE da Bridge? Da LE da Bridge, já. Pelo 923, mantendo escuta e aguarda para o puxa número 2, receptor. Objeto 5126, na saída do pátio 3. Pode prosseguir em frente para o 04, Web. Frente 04, objeto 5126. Alfa 46, 1935, uma boa viagem. 1935, bom dia. Campinas 360, nível, decolada 10, saída da El, Leda Bridge, em Bridge, intercepta 13 Luna meio, prossegue conforme rota prevista. Aciona 5565 no transfondo, 119.35 a frequência de controle. Cotejamento correto, chama para o posto na remota, no correção, no Finger 03. Prossiga, Papa Romeu, Romeu Cabral. Tá 99-9, cópia. Jato pra Fortaleza, 310 a nível. Decola da 10, sai da MOM, transição Frote. Frote, prossegue via... Após Frote, prossegue direto para Alfa Fox, Abacu, DCT. Aciona 5007 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Cruzamento correto, tá pronto pro push? Cruzado, vai ter acionamento de mataco, tá? Tá. Prossegue via parte em Jay Alpha, quando no ponto de espera 118,6. O altímetro marca 1016. Gol 1923, coordenando com a equipe de sol, assim que o tráfego da passareta passar retardado, autorizado o puxo no 10. Comodoro, com o 62253340, Brasília, quem quiser pelo. Matrícula da aeronave? É o Ocean Air 6225. Ocean 6225 está autorizado para Brasília, nível 320. Decola da 10, sai da Momo, transição Nizza, após decolagem curva externa. Prossegue Nizza, Puído, Operuski 10, conforme rota. 5575. No transponder 11935 a frequência do controle. Queixo, né, 6225 autorizado, Brasília Lima 320, foto do plano de voo, do plano da pista 10, na saída Momo, transição Nizza, após Nizza voo Puído, autorizado 10. O transponder 5575, controle 1935, final da revista. Cotejamento correto, chama proposta no 01. Chamada para o curso, né, Lima. Oceana 6211, Skoka Dendo, Sandpack Level 050, Bom Survival. Colapso no 0, 150, 79. Altímetro 1016. Margem de alta 2516, Golo Mal da Vida. Alô, Salvador, bom dia, Golo Mal da Vida. Você está ali, é uma polêmica, não é legal. 085 para o Galeão, autorizado nível 360, decola da 10, saída da Elleda, Bridge. Em Bridge, intercepta a peso do Leão 0 e prossegue conforme rota. Aciona 5002 no transponder, 11935 para o Galeão do controle. 386 Galeão, nível 360, via rota do plano. Decola da 10, da Elleda, Elleda intercepta a peso do Leão 0, 1-0. 5002 transponde, canal 35 manda. Cotejamento correto, chama pro push. Pela chamada, ou 908. Sou de Paripe, a patrão Zulu é Coimbra. 100. Abatemos o Lua 5. Fala que fala, 22, 2, 4, 3. Ao 5-4, 19-35, uma boa viagem. 19-35, obrigado, bom dia. Sol Salvador, bom dia, passarei do 22, 2, 4, 3. Passarei 2223, contra radar decolagem, disponível de voo 260, sai da Arboelefa. Arboelefa 260, 2223. Alfa, quase no ponto de espera, 118.6. O altímetro marca 1016, tem bom voo, desculpa a demora, comandante. Nós 23 alinhar e decolar. Pista 0, 950 graus, meia dúzia. Salvador, é o CM3304. 304, prossiga. Para Brasília, 380. Autorizado para Brasília, 380, nível da cola da 10. Saída Arbor, transição Elephant, prossegue via Pezulu 17. Aciona 5001 no transponder, 11935, a frequência do controle. Meia. Pode voar para o espaço? Ave Maria, na proa de táxi, o Xanem é 312. Proa de táxi, obrigado. 35. Cartujamento correto, chama para o no 05. É, boa tarde. O TAN 3304. Tá, alinhar e mantém 1-0. Gente, mantendo escuta aguarda, copa, por favor. 35, um abraço. Controle ao gol 1923. Bom dia. 23, contato radar decolagem, subanejou 360, sai da Arboelefa. Arboelefa 360, 1923. Passei 2223 na proa de Elefa. Gente, qual o nível solicitado? Gente, mantemos que a guarda para a copa aqui. Nem 63, mantendo escuta a guarda, copia. Parado. Saldou o 908, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, deixa no ataque, sou 908. Autorizado. Pushback acionamento, azul 4299.3. Azul 4299.